Engenharia Rádio, especial Zeca Afonso. Um trabalho de Miguel e Leno. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. No verão de 1929, em Aveiro, nasce José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, ou se preferirem, Zeca Afonso. Nesse ano, Zeca parte para Angola com a família e mais tarde para Moçambique. Regressa com 9 anos, sozinho a Portugal, quando se estabelece em casa de familiares em Belmonte. Após uma infância atribulada, entre 1942 e 1945, seus pais ficam retidos em Timor e Zeca não tem quaisquer notícias da família. Frequenta o liceu em Coimbra, a faculdade também em Coimbra, e em 1948 completa o curso geral dos liceus. Casa com Maria Amália de Oliveira, uma humilde costureira, e no meio de dificuldades económicas, Zeca faz revisões de textos do Diário de Coimbra, leciona por vários locais do país, dá explicações e em 1960... lança aquele que é um dos seus álbuns mais conhecidos, Balada do Outono. A música que dá nome ao álbum começa assim. Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não vou a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Após terminar o seu segundo curso em Coimbra, desta vez em Ciências Histórico-Filosóficas, Zeca passa a dar à sua música um caráter mais interventivo. No álbum Baladas de Coimbra, lançado em 1963, podemos ouvir uma crítica à pobreza inspirada num dos bairros mais pobres do Porto. A música chama-se Menino do Bairro Negro. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia hás de aprender, haja o que houver. O primeiro trabalho de estúdio de Zeca Afonso chama-se Baladas e Canções e foi editado em 1964. Neste álbum são apresentados vários temas colecionados pelo cantor até à data. E é precisamente em 64 que Zeca parte de novo para Moçambique com a sua segunda companheira, Zélia. Para além da sua vida de professor em Lourenço Marques, Zeca Afonso manifesta-se várias vezes contra o colonialismo, o que lhe vale alguns problemas com a PIDE. De volta a Portugal, em 67, estabelece-se em Setúbal e lança Cantares de Andarilho. Neste álbum, que recebe o prémio de melhor disco do ano pela Casa da Imprensa, o Andarilho Zeca brinda-nos com temas que ficaram na história: Natal dos Simples, Canção de Embalar e este Vejam Bem. Vejam bem que não há só gaiotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, aquele homem é fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento. O maio de 68 em França e a crise académica que se vivia em Coimbra em 69 puseram em alvoroço um Portugal que começava a dar os primeiros passos para a Revolução. Um momento político que se vivia pode-se dizer que contagiou o trabalho de Zeca Afonso. Contos Velhos, Rumos Novos e Traz Outro Amigo Também são dois dos álbuns da altura. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada a mil vai. Essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em 72, Zeca Afonso dedica a música A Morte Se Eu à Rua, do álbum Eu Vou Ser Como a Toupeira, a José Dias Coelho, morto pela PIDE uns anos antes. No ano seguinte, em 73, era o próprio Zeca Afonso que estava preso no Forte Prisão de Caxias. Após um mês em cativeiro, Zeca responde à opressão com Venham Mais Cinco, álbum lançado nos finais de 73.

Esses amigos fundaram a Associação José Afonso, que andou de Lisboa para Setúbal, Setúbal para Lisboa. Lisboa, o Setúbal foi a cidade onde ele vivia e morria, e morreu. E é aí que está, neste momento, a sede da Associação José Afonso. Entretanto, foram-se organizando núcleos por várias partes do país. Há a Associação José Afonso no Núcleo do Norte, há o Núcleo de Aveiro, há o Núcleo de Grândola. Amanhã mesmo vão fundar um núcleo em Lisboa. Posteriormente, e não demorará muito, haverá o núcleo em Santarém, também na Galiza, o sítio onde ele passou muito tempo, por aí fora. O que é que se pretende com isso? Nada mais, nada menos do que fazer o que as pessoas que estiveram encarregadas da educação deste país e do ensino nunca fizeram, porque nós, o 25 de Abril foi há muito tempo, o Zeca contribuiu de uma forma muito forte para que isso acontecesse com o alertar das consciências, com os seus poemas e as suas canções e a sua forma muito peculiar de cantar e de estar na vida. Daí ele ser um andarilho, andava de um lado para o outro e naquelas alturas em tudo em que fosse necessário e ele achasse que a presença dele que era importante e ele comparecia. Às vezes tinha a sorte de pagarem o almoço. Era assim, era nesse sentido. Zeca foi uma pessoa que teve uma vida que infelizmente está muito pouco divulgada, mas muito atribulada. Porque economicamente... Sim, teve lá também, teve dois casamentos, não é? Teve dois casamentos, sim. Muitas viagens para Moçambique, não é? Pois é, porque o Zeca faz aí, como alguém já lhe chamou, um triângulo mágico, porque o Zeca está, nasce em Aveiro, fica só com uma pessoa de família por muito tempo, porque o pai teve de se deslocar para Moçambique, dada a sua profissão de juiz, ou uma coisa assim, já como um cargo importante. Depois esteve em Timor, ele esteve muitos anos sem ver o pai e a mãe, os irmãos, inclusive. Ficou a morar com um tio, pensou? Uma tia. Inclusive pensavam que provavelmente os pais teriam morrido. Portanto, teve uma infância assim um bocado atribulada nesse aspecto, com os pais não estavam presentes, até porque não podiam. E isso, bem a continuidade da vida do Zeca passa um bocado por aí, porque ele também depois não estava em lado nenhum e queria estar em todos os lados. Começa em Coimbra a cantar, a determinada altura entende que a canção poderia chegar a mais lados e a alguma coisa, começa-se a perceber que a tristeza e como este povo era humilhado e maltratado, e resolve então começar com algumas canções que modificaram completamente o panorama musical português, quanto a mim, e não só português, como político. A prova disso é que tanto uma canção dele é emblema do 25 de Abril, estamos a falar da Grândola, o que não tinha nada a ver com qualquer coisa revolucionária, mas o tom que ele imprima aquilo e da forma como gravaram essa situação foi aproveitada, e quanto a mim, muito bem, parece um hino. Agora, se calhar, pronto, falando do Zeca, já que começamos por aqui, acha que o Zeca é um cantor de intervenção? Porque, pronto, ele nunca tive a oportunidade de ouvir nada da parte do próprio Zeca Afonso acerca disso, na altura eu era muito pequeno, mas, por exemplo, o José Mário Branco diz que não se considera um cantor de intervenção, acredita que a música deve ser feita pela música, e sim, em alguns poemas o poeta, ou no caso o cantor, pode ou não, tem que dar sempre obrigatoriamente alguma coisa de si à música, seja panorama político, seja outra coisa qualquer, mas ele acredita que não se sente um cantor de intervenção. Mais recentemente, por exemplo, os de Olinda também vão um bocado nessa linha, se calhar não, ainda mais... ainda vão mais longe, dizem que pode-se cantar absolutamente sobre nada ou coisa nenhuma mesmo. Acha que o Zeca Afonso sentia mesmo um cantor de intervenção e tudo o que ele fazia era nesse sentido? O Zeca Afonso era, quanto a mim, isto é uma posição pessoal, porque a gente vai vendo e lendo e pelo que conheci também. As músicas são, a maioria delas, são nitidamente intervenção. Não é por acidente nem por acaso porque nós temos, por exemplo, um símbolo do Zeca Afonso que muita gente conhece, os vampiros, que eles comem tudo e não deixam nada. Claro, uma grande crítica ao capitalismo. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto é uma canção de intervenção. Se o Zeca intervém, intervém sim, porque o Zeca, quando lhe pediam depois de 25 de Abril e mesmo antes, quando havia alguma coisa, quando estava em França, por exemplo, lhe pediam para colaborar em qualquer luta, uma luta que não era partidária, mas era uma cooperativa, uma fábrica, uma coisa qualquer, que havia algum problema a nível... O Zeca estava presente com as canções dele, portanto, não há dúvida nenhuma que o Zeca está a intervir diretamente. Os poemas que ele tem, como O Menino do Bairro Negro, por exemplo, curiosamente até foi inspirado aqui na Ribeira, embora isto se pensa por muitos lados, noutros lados, mas é na Ribeira, efetivamente, que ele faz isso. Portanto, isso quando ele descreve a forma como vivem as crianças e a própria sociedade portuguesa, isso não pode ser outra coisa que senão uma intervenção. Que não é intervenção, claro. Não vejo isso de outra forma, embora o Zeca tenha poemas editados, que não estão editados, em música, muito lindos, por exemplo, poemas dele muito bonitos, que não estão musicados, por assim dizer. Exato. E agora falando também na Associação José Afonso, principalmente neste ano em que tem um projeto chamado Amigos Maiores que o Pensamento, quer-nos falar um pouco desse projeto? Falo, sim. Tanto a Associação José Afonso como os seus núcleos têm por princípio básico a divulgação do Zeca e dar a conhecer o Zeca Afonso, porque há uma curiosidade que eu tenho apreciado através dos tempos. Há gente, poderíamos dizer, Zeca Afonso, ah pois, isso é, a malta da esquerda gosta muito de Zeca Afonso. É um erro, porque eu já vi muita gente com ideias completissimamente contrárias ao que o Zeca canta e gostam de Zeca Afonso. Provavelmente não lerão as músicas, não lerão as letras da canção, mas isso já é outra conversa. A EAJA Nacional e os seus núcleos têm por o objetivo é divulgar e dar a conhecer o Zeca, que é tal coisa que o ensino não faz. Eu há bocado diria que o 25 de Abril, que já foi há muitos anos, em 1975... 74, depois aquilo começa com as músicas e por aí fora. Nós contámos 25 mais 2, 37. Exatamente. Não ouço nem vejo, porque já tive as minhas filhas na escola, referência nenhuma a ensinar às nossas crianças e aos estudantes o que é efetivamente o 25 de Abril. Quem falar no 25 de Abril, inevitavelmente vai falar no Zeca Afonso, no Zé Mário Branco, no Vitorino e por aí fora, nessas pessoas que antes mesmo do 25 de Abril viviam muito mal e arriscavam sair presos pelo que faziam e cantavam. Portanto, se o ensino próprio não explica o que é isso, o que é o que nós somos e de onde nós viemos, hoje se perguntar a um estudante qualquer, o Zeca Afonso, o Vitorino, o Fausto, o Zé Mário Branco, eu ouvi falar, o meu pai de vez em quando trauteia uma canção em casa e tal, mas saber o que é e porquê, isso é muito complicado. Para eles, não estão incentivados para isso, naturalmente, nem são obrigados a estudar, só um por outro que se interessa, como no vosso caso, dou-vos meus parabéns, querem fazer uma coisa dessas, mas quem foi afinal Zeca Afonso e o que é que anda à volta dele e por aí fora. E aí nós temos a oportunidade de realmente ir ao encontro das pessoas explicar alguma coisa, tanto como canções, como por livros que estão escritos, de passagens do próprio Zeca com outros colegas. Se eu hoje vou falar, por exemplo, Alípio de Freitas, quem é o Alípio de Freitas? Sabem lá quem é o Alípio? O Alípio de Freitas fez N greves de fome, é um homem que ainda está vivo, tem 83 anos, hoje, e o Zeca dedica-lhe uma canção e estava o homem preso no Brasil. Claro, é evidente que, entretanto, o 25 de Abril foi-se diluindo no, nos manuais de história. Exatamente. E claro, também toda a revolução cultural quer antes do 25 de Abril, quer a importância da cultura e mais concretamente da música para a Revolução são claramente esquecidas. Acha que o Zeca hoje seria uma pessoa importante? O Zeca hoje estaria tão triste como andava naquelas alturas e continuaria a fazer canções, provavelmente, se não se metesse em coisas mais avançadas, porque o Zeca era um gajo completamente, como é que eu diria, revoltado contra a situação, não propriamente por ele, porque ele também nunca viveu bem pelo contrário, mas sentia-se revoltado com a forma de viver, a que era obrigado a viver o povo de que ele faz parte. Nos Amigos Maiores de Pensamento, com o Adriano, também quando foi para Coimbra, e já antes disso, com as baladas e a seguir com as canções de intervenção tão bonitas que ele tem, nós decidimos nesta data que é redonda e talvez, e não é por acaso. É redonda para os dois, não é? É redonda para os dois, exatamente. E não é por acaso que a comunicação social pega nisso mais. Redonda a data e como tal, hoje faz não sei quanto. Lembram-se do Zeca Afonso e do Adriano, assim nestas coisas, quando há estas datas, esquecendo completamente no dia a dia, nas notícias que dão e da forma que a fazem, do que eles representaram e do que criam e do que faziam e do que diziam. Os Amigos Maiores de Pensamento não é mais do que isso. É um projeto aberto a toda a gente. Basta tão simplesmente escrever amigosmaiores@gmail.com, nome, que pode ser um ou nome ou dois, localidade, mais nada. Passa a ter imediatamente acesso a tudo o que se está a fazer à volta deste projeto. Pode opinar, pode dizer que olha, acho melhor assim, eu acho melhor assado, eu poderia ajudar aqui, olha que bom, vocês podiam vir deste lado, há aqui um grupo na minha terra que faz isto e tal, vocês que acham? Dá-nos a possibilidade, horizontalmente, a toda e qualquer pessoa poder entrar dentro do projeto. Devo dizer que isto já está alargado de tal forma que já houve espetáculos nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Galiza. Aqui por Portugal isso está muitíssimo difundido, já há mais de 600 ou 700 assinaturas entre... Sim, há subscritores individuais e entidades. Portanto, não dói nada, é amigosmaiores@gmail.com e ficam a saber imediatamente tudo. É claro que daí podem, com as tecnologias utilizadas hoje, podem passar imediatamente para a página da Associação José Afonso, por exemplo. Uma página do WordPress mesmo, exatamente, dos Amigos Maiores de Pensamento, Facebook e por aí fora, que as novas tecnologias, a malta nova está virada para isso e também está, e colaborou, adere. É engraçado que nós temos reuniões e vemos um freguês com 60 anos e 70 e vemos duas ou três meninas com 25 e mais uma com 30 e outro com 40 e outro com 27. Portanto, pessoas que estão a interessar por isso. E isso é engraçado para nós. Gostamos imenso que isso aconteça. Agora, falando dos cantores de intervenção, de uma forma geral, no caso falou aí do Fausto, falou do Zé Mário Branco, do próprio Zeca Afonso, como é que vê alguma diferença entre os cantores de intervenção da altura e aqueles que hoje são considerados, entre aspas, os cantores de intervenção? Ainda agora se falou dos Homens da Luta como uma espécie de canto de intervenção, os próprios de Olinda que também renegam esse título, mas a comunicação social atribui-lhes. Como é que vê essa comparação entre o que era antes e o que é agora? Eu não vou comparar isso muito porque, infelizmente, na parte que me toca, vejo esquecido, por exemplo, uma das pessoas que eu considero o primeiro cantor de intervenção, e parece que não sou só ele, Portugal. Não vejo falar, por exemplo, de um Luís Cília, que intervinha politicamente, e estava ligado a um partido, naturalmente, mas enfim, mas intervinha politicamente e tinha canções muito bonitas também. De todos os outros, isso houve um crescimento e um boom muito rápido dessas pessoas que acompanharam o Zeca Afonso e faziam canções de intervenção e continuam a fazê-las de uma maneira ou de outra. Não tanto de intervenção, porque temos de entender o canto de intervenção como uma coisa que é no momento e na hora a tratar determinado assunto. Embora, hoje, se ouvirmos uma canção qualquer de Zeca Afonso ou de Zé Mário Branco ou de um outro qualquer, elas estão tão atuais como estariam naquela altura, o que é muito mau sinal para nós. Exato, é sinal. Mas é muito mau sinal. Mas, entretanto, há vários cantores de intervenção que alguns optaram por aspectos mais comerciais, não tenho nada contra, que as pessoas têm todas que viver, e há outros, tal como a Luís Cília, como eu estava a dizer, que estão completamente esquecidos, e são pessoas que tiveram canções de intervenção. Estou-me a recordar, por exemplo, do Tino Flores, que foi uma pessoa que acompanhou o Zeca e os outros cantores de intervenção da Arte na Hora, que teve uma intervenção tremenda no Val do Abe, por exemplo, e hoje o senhor não ouve na música da rádio, que tem segundo o artigo, não sei quantos, que é obrigado a estar não sei quanto tempo, música, não houve Tino Flores, nem houve Zeca, nem houve esses todos. Vai ouvir agora, se for a RDP1 e tal e outros, agora como é uma data redonda, vai ouvir algumas coisas. Talvez sim. Mas, de hoje em dia, a canção de intervenção, para mim, aflige-me um bocado, porque estou-me a lembrar de um caso muito recente, foi da Filha Rebelde, de uma peça de teatro que foi levada à cena em Lisboa, em que falavam do último homem da PIDE e a influência que tinha tido e como era. Ah, exatamente. Não vi a peça, não foi nada de especial. E os sobrinhos puseram os homens em tribunal, ator e jogador, como aquilo atentado ao bom nome de um artista que andou para ali a fazer tudo o que quis, lhe apeteceu mais alguma coisa. Opa, eu para mim viria, mas isto já está, é da minha idade. Eu veria com muito bons olhos o Zé Mário Branco ou outro qualquer cantor de intervenção, tanto dos mais antigos como os de agora, em frente ao tribunal a fazerem uma coisinha qualquer, nem com uma viola na mão, que era como eles andavam. Opa, mas também nem todos temos 25 anos, nem 27, nem 28. Os hoje já têm 70 e 60 e tais, e 80 e por aí fora, já não estão dispostos a isso, até porque não podem. A malta dos de Olinda, acho-lhes muita piada. Eles dizem que a canção não é de intervenção, mas têm canções extraordinárias como Baíno, que eu já lá vou, não é? Que é um bocado o nosso espírito que hoje roda pela nossa sociedade. Um bocado deixa andar, não é? Deixa andar, que eu depois vou lá ter. E chateia-me imenso quando há uma manifestação e eu estou a ver ou a tirar uma fotografia ou outra coisa qualquer. Há uma pessoa mais antiga ao lado que passa e diz: vamos é trabalhar, seus malandros. Embora amanhã venham usufruir de alguma coisa de que essa greve deu origem ou que essa manifestação deu origem. Mas não se coíbem de dizer isso com essa facilidade toda. Entretanto, tivemos alguém e algumas pessoas que lutaram imenso com isso e morreram, inclusivamente. Morreram, foram torturadas, hoje estão estropiadas e coisa. E a esses ninguém diz nada, pá. Pronto. Sente que a comunicação social tem menosprezado não só os cantores de intervenção, mas também, digamos, algum movimento social que está associado a isso? Sim. Eu salvo raras exceções, e como exceções não as vou estar a enumerar, nem quero, ao dizer isto, não quero dizer que esteja a generalizar. A comunicação social está a soldo, é paga pela publicidade e por quem manda nestas coisas. E agora já não manda só numa estação, mas manda numa rede de estações, não manda só numa televisão, já manda em várias e até bem do estrangeiro. Portanto, eles só podem dizer aquilo que efetivamente não vai chocar muito o patrão. Vamos dizer assim claramente. Exatamente. No sentido, se não perdem o cargo. Opa, se perderem o cargo é uma chatice. Ainda há pouco tempo tivemos na rádio uns senhores que soubemos que falaram sobre a Angola e a desgraça que aquilo é e a corrupção que por ali vai, como vai cá, foram despedidos, não, por uma questão de organização da escala de serviço e tal. Foi nada, foram mandados embora simplesmente, não é? Comunicação social, quando alguém hoje diz alguma coisa que nos possa, de alguma forma, dizer, pá, como eu diria, por exemplo, Manuel António Pina, tem uma crónica muito interessante na última página do Jornal de Notícias, é uma coisa pequenina, muito sintética, mas às vezes que fala ao coração de muita gente. É aquela coisa que assim, este gajo parece que me está a ouvir, é isto tudo, então pouquinho a coisa, é isto tudo. Infelizmente hoje não temos jornalistas para isso. Temos os jornalistas que vão buscar a reportagem da OBOC e adaptam por aqui, olham, fazem a rádio e às vezes a televisão pela primeira página do jornal da ABC e não vão, acho que não vão ao fundo da questão. Mas isso compreendo de certa forma, embora me doa, compreendo-me, mas dói-me. E eu, como jornalista, se estivesse no papel deles, não faria isso, mas eu também estou à vontade para dizer isso, porque não sou jornalista, não é? Também nem tenho assim tanto azar aos jornalistas como eu. Eles não podem, há cá determinadas alturas que uma pessoa tem de ter opções de vida, que ou é ou não é. E se a gente, não é por acaso, nem por acidente, que hoje a malta nova, vírgula, parágrafo, tradução, nova linha, casa cada vez mais tarde, ou se junta, ou não sei o quê. Não há hipótese, pá. Não têm hipótese de sobrevivência, não é? Sente que... E se têm um cargo e se estão a ganhar algum dinheiro, também não podem fazer o que quer lhes apetece. Às vezes nem sequer o que lhes vai na alma. E às vezes até lhes deve custar. E, olha, eu conheço alguns, se calhar até lhes custa imenso dizer algumas coisas. Mas enfim. Sente que há falta de liberdade de expressão ainda, de alguma forma? Então, já que... O 25 de Abril era uma coisa interessante, que hoje diz assim: ah, pois, mas eu agora posso dizer o que quer me apetece. É a única coisa que tem, porque do resto não tem nada. Mentira, não pode dizer nada. Pode dizer aqui, eu posso dizer aqui. Eu posso dizer no café. E eu digo, seja em que parte for. E digo. Mas quem está em determinados sítios não pode dizer jamais o que quer lhe apetece. Portanto, há falta, há liberdade de informação, não há nada. Não há, não, senhor. Não há liberdade nenhuma. Francisco, muito obrigado. Agora só para terminar, se tivesse que escolher uma música do Zeca, qual é que escolheria? Agora, neste momento, escolheria Os Vampiros. Não é por uma questão de um gosto pessoal, mas pela situação em que atravessamos. Adapta-se bem? Completamente. Eles comem mesmo tudo.